Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Morenita. De quando eu dizia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. A morena da sofrência. Tchau. Fica com Deus. E de vez em quando boa noite. O sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo. O sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo. E volta a ser como era. Morenita para a sua cidade. Contatos para fone DDD 819-8657-2009. Falar com GM Produções. Portal do Arrocha. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando eu dizia oi meu bem na mesma hora. E hoje é só oi. Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. O sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no